conversa, que era pedir para se apresentar, só dizer quem é e onde é que estamos. O meu nome, sou a Lídia, eu trabalho na Oficina da Criança há 33 anos, faço parte da equipa do início da oficina, fundámos a Oficina da Criança com a Virgínia Froes e o Vasco. Estou muito feliz por continuar por estar na Oficina da Criança e espero continuar ainda por alguns anos, porque isto é, a Oficina da Criança é a minha vida, não é? Eu vivo a Oficina da Criança. A partir daqui é a ludoteca, funciona na cabo de... Pronto, é o cine-teatro, mas esta zona de cima é a plateia. É a zona das cadeiras, não é? Que já é assim, tijolos. Já é assim. Sim. Não. Isto é um grande espaço. Pode acompanhar. Pronto, isto está dividido por espaços, estão a ver a quantidade de gente que está aqui agora à tarde. Está um desafio. É a forma da pipi com atratinhos. Açúcar. Isto é mais a secção. Isto é mais jogos. Aqui é a secção dos jogos. Aqui é jogos. Aqui temos as salvas PlayStation também, que eu estava a dizer há bocado. Estão a ver, todas as idades, portanto, desde os mais pequeninos. Zé, quantos anos é que tens? 9. Se as coisas estivessem aqui todas muito nas prateleiras e muito guardadas, era sinal que eles não trabalhavam, não brincavam, não usavam o espaço em casa, que normalmente hoje em dia isso acontece, as casas são pequenas, eles têm muito pouco espaço para brincar e para fazerem estas coisas. A oficina é mesmo o espaço para eles usarem e para fazerem tudo isto, não é? Faz todo o sentido estar assim em movimento e usarem tudo aquilo que temos à disposição, porque as coisas estão mesmo à disposição. Eles é que mexem, vão buscar, levam, escolhem, é isso mesmo. O único espaço que há aqui que tem mais controle de horários serão os computadores. É aqui, como eu estava a dizer, pronto, eles chegam aqui, está o computador, tal, a Lourdes põe aqui, de X das 9 às 9 e meia, tal, e vai marcando o nome, e depois eles chamam-os e eles vão indo aqui para os computadores, estão a ver como eles estão aqui nos computadores. E os computadores têm internet também? Têm internet, têm tudo. Tem. Então, essa é a parte mais lúdica dos computadores e da PlayStation, dos jogos e também a internet. Sim, tem, porque, e até porque há aqui alguns que procuram ao fim de tarde para fazer alguns trabalhos. Pronto, aí já, sei lá, ali há um miúdo ou outro, assim, mais essa da secundária, que não tem computador ou que não tem, pode-se fazer isso em casa, e vêm cá e acabam por fazer aqui algum trabalho para a escola, né? Algumas coisas precisam de escrever e podem fazer aqui numa oficina. E nós deixamos. Por acaso, ontem uma vinha aflita que não tinha computador em casa e queria mandar o trabalho e fazer, então veio trabalhar. Portanto, um ou outro vem fazer isso. Mas não há um espaço reservado para isso? Parte, não, nada, não é nada, nada disso, nada. É um espaço que funciona livremente. É sempre uma forma lúdica e livre. Uhum. Nada muito dirigido. Pronto. Há esta parte assim, mais dos jogos, a parte lúdica. Pronto, e depois há a parte oficinal. Pronto, não é? Esta parte é a parte dos jogos, lúdica, que eles usam o espaço como querem, eles vão buscar os jogos às prateleiras. Pronto, agora por acaso estão a ver ali aquela parte. Mas pode acontecer que eles estão mais virados para os jogos de construção, tabuleiros, dessas coisas, trazem o jogo e vêm estar aqui em grupo e jogam 10 minutos, 20 minutos, meia hora, o tempo que quiserem. Eles é que vão arrumar, colocam as coisinhas na prateleira e vão embora, não é? São livres de fazerem isso. E esta vinda, eu estou assim a tocar um bocado nesta parte dos computadores e da internet e da PlayStation, não veio desequilibrar algumas dinâmicas que vocês tinham desde os anos 80? Não. Antigamente, pronto, as coisas também funcionavam de maneira diferente. Nós tivemos que nos adaptar também aos tempos e às novas crianças, porque as crianças de 1981 eram diferentes das crianças de hoje, não é? os pais, as crianças que vêm hoje são as filhas dos pais que vinham em 1981. A situação é diferente, já sentem outras necessidades, já procuram as coisas de maneira diferente, também já brincam de maneira diferente, e aí nós temos também que nos adaptar, não vamos cortar agora, não podemos, não deixamos, pronto. E os pais às vezes também preocupados, dizem, ah, o meu filho lá em casa só joga PlayStation, e só joga computador, não faz mais nada, não sei o que é de fazer, está a tarde inteira, e quer que eu venha para a oficina para fazer outras coisas. Como é que vocês funcionam? Às vezes dizem-me, Lídia, como é que funcionam aqui também? Então, nós aqui, é assim, eles funcionam livremente, mas na parte da PlayStation e do computador há tempos e pronto, e há mais um pequeno controle. A monitora é que resolve a situação de acordo pronto, com os tempos que eles têm, não é? Pronto, uma meia hora, 20 minutos, eu digo logo aos pais, eles não vão ficar a tarde inteira a jogar no computador ou na PlayStation. Ficam 10 minutos, 20 minutos, eles ficam contentes e acabam por ir fazer outras coisas. Que às vezes, sei lá, pode estar na carpintaria a construir uma casa. E pronto, pintou a casa, por exemplo. E a casa agora tem que secar um quarto de hora, 20 minutos. Vem à ludoteca, brinca um bocadinho, ou vai um bocadinho ao computador, depois vai continuar a casa. E isso é muito importante, ele acaba, pronto, fazer um complemento, acaba, faz o projeto na mesma e joga, não é? Pronto, e não há proibição, não é a questão da proibição, é mais a questão da monitorização, claro, e do acompanhamento. Pronto. Tem mesmo a criança que às vezes em casa não quer fazer nada, aqui acaba por fazer e até tem imensos projetos e ideias e funcionam tão bem, tão livremente, até mesmo aqueles que os pais dizem, ah, eu lá em casa não sei o que, os irmãos são assim, são assado. Nós aqui nem andamos por isso. Claro, quando estão muito, sempre há barulho e não sei o quê, mas eles funcionam tão bem que nem funcionam tipo as brigas e aquelas confusões às vezes entre irmãos e não, as coisas. Também já é uma história desde os anos 80, portanto qualquer criança nova que entra aqui entra dentro de um contexto, já tem uma dinâmica e própria. E também já conhece a oficina e está acostumado também, não é? Porque vem durante o ano letivo, vem com a escola, vê com o professor, depois acaba por vir nas férias e depois nas férias grandes vem à oficina, ao fim da tarde vem à oficina, vai continuando, faz o seu percurso de vida um pouco aqui. Claro. E já há muitos saíram daqui que, sei lá, foram para as Belas Artes, que têm os seus projetos de vida, não é? E que são hoje, pronto, estão muito bem na vida, têm a sua profissão e é interessante, não é? Isso tem ajudado imenso. Eu só vos queria mostrar ainda, pronto, os pequenos espaços estão divididos. Por exemplo, aqui é a casinha, que serve casinha de pronto, brincar ou faz de conta, que é importante, elas aqui brincam, têm a mercearia, têm, podem ter o quarto, a cozinha, têm tudo e mais alguma coisa e gostam muito, o vestir, o despir, o representar, e não é, pequeno, pronto, vestem-se, mudam as roupas, os sapatos, pronto, até se pintam às vezes e fazem pequenas representações. Este espaço dá para tudo, pronto, é um espaço que se adapta a todas as situações e às vezes está cheio. Hoje estão mais virados para ali, depende dos dias, não é? Há dias que gostam mais de estar aqui, depende dos grupos, claro, depende de quem está. Claro. As crianças acabam por ser o exemplo claro de que a rotina não é uma coisa compatível com o ser humano, não é? É uma maravilha. É engraçado nós todos, por exemplo, o nosso vereador, o João Marques, vereador nosso, é o vice-presidente da Câmara, foi um dos meninos que passou por aqui pela oficina da criança. Ele tem um carinho enorme pela oficina e por nós e por tudo, porque ele viveu isto. E cresceu aqui, não é? E isso é muito importante para ele e percebe, eu penso que ele até percebe melhor quando temos que falar ou nas reuniões ou aquilo que precisamos. Ele percebe, ele entra dentro das situações, do assunto, a discussão, tudo isso, porque ele percebe o que é a oficina da criança, porque ele viveu os momentos da oficina da criança. E isso é muito importante. Vamos falar então um bocado do papel da Câmara aqui na existência e na continuidade. Pronto, nós isto devemos à Câmara também, não é? A nossa Câmara, que tem apostado sempre e tem acarinhado o projeto, e é a Câmara que dá tudo o que nós usamos aqui a todos os níveis, não é? A nível físico, a nível monetário e até emocional, pronto, não é? É a Câmara que dá. Portanto, se nós não tivéssemos a Câmara Municipal por trás, isto era muito mais complicado. porque temos tido sempre o carinho da nossa variação e do nosso presidente, de todos os presidentes que passaram pela oficina desde o 25 de Abril. Eu vim para aqui em 81, pronto, 25 de Abril tinha sido em 75, 4, 5 anos, pronto. E isto no início foi muito difícil explicar à população que uma oficina da criança fazia sentido em Montemor, que era uma pequena vila de interior, não tinham quase nada, vivia-se da agricultura e pouco mais, não é? E montar um espaço destes em Montemor, onde era preciso construir casas e esgotos e mil e uma coisa, não era muito fácil, não é? Foi preciso nós trabalharmos muito, gostarmos muito de tudo, trabalharmos muito voluntariamente, fizemos muitas coisas, muitas horas, demos muito de nós, toda a equipa veio. Para mostrar um pouco, não é, para o exterior, que a oficina fazia sentido em Montemor, não é? Todas as crianças antigamente, hoje são os pais que procuram um pouco a oficina, deixam cá os filhos, passam de carro e não sei o quê, e vêm deixar o menino aqui, pronto, um ou outro lá vem a pé, mas normalmente são os pais que os vêm buscar e isso. Antigamente não, as crianças de Montemor vinham todos a pé, sozinhos para a oficina da criança. Moravam aí a 1 quilómetro, ou moravam na zona do castelo, ou moravam não sei onde, e vinham eles para a oficina da criança, a pé, não havia poucos carros, pronto, as pessoas não se preocupavam muito com a situação, era mesmo aqueles meninos de rua que andavam por aí, que todos vinham para a oficina da criança. E hoje em dia já não é tanto assim, mas nós vivemos todos esses tempos, não é? A oficina, na altura os pais nem sequer conheciam a oficina da criança, as crianças é que conheciam a oficina da criança e depois iam para casa e contavam aos pais, fizemos isto, fizemos aquilo, na oficina da criança passa-se assim, passa-se assado, e os pais mais tarde vinham ver o que se passava e como é que a oficina funcionava e o que é que nós dávamos às crianças. Hoje em dia já são os pais que procuram, são os pais que conhecem, são os pais que passaram por cá, que vêm a trazer os filhos porque beberam tudo o que havia na oficina da criança, não é? Isso é... Daí que, pronto, é um espaço conhecido por toda a gente, não é? Até mesmo a nível nacional, a nível da Cubenca, no Centro Artístico Infantil, tivemos apoio da Cubenca, até informação e outras coisas, da doutora Leonor Santos, Natália Paz, tudo isso, e até mesmo a nível internacional, pronto, somos conhecidos e fizeram vídeos e foram aos encontros internacionais e não sei o que, pronto. Tudo isso aconteceu, mas foi um longo trabalho, não é? E essa, se calhar podíamos andar um bocadinho, sim, que era para mudar, sim, também o ambiente. Vamos, senão... vamos, é isso aqui. Pronto, agora a parte de fora funciona, já é um ateliê, não é assim? Então, aquilo é um escritório. Aquilo é o nosso escritório onde nós reunimos. Pronto, a equipa reúne e temos um. Então esta já é uma parte mais oficial, não é? Aqui é a parte de... Porquê? No fim arrumamos as coisinhas. Pronto, aqui é o ateliê da reciclagem, das colagens. Aqui também é um espaço muito livre, não é? Nós aqui também não dirigimos, como eu já disse, o projeto é deles. Podemos sensibilizá-los ou dar algumas ideias, mas eles é que dizem, olha Lídia, eu hoje quero fazer isto, quero fazer aquilo. Usamos muitas coisas, trazemos, sei lá, as caixas, os cartões, reciclamos muito, não é? As coisas que normalmente as pessoas lá em casa deitam para o lixo, ou hoje em dia já fazem também, pronto... dividem o lixo, mas trazem para a oficina e aqui tudo podemos usar neste espaço, transformamos, é isso. Todo o papel, fazemos folhas de papel, fazemos fantoches com pasta de papel, pronto, usamos. Mosaicos, isto é um mosaico, porque nós há uns anos trabalhámos no projeto educativo sobre Gaudi, aí foi um projeto com toda a população, todos os jardins de infância e escolas de Montemor. Nesse ano o grande projeto educativo era sobre Gaudi, então houve um diaporama de sensibilização, aí já houve sensibilização, motivação, e depois as turmas vinham cá fazer, portanto, em grupo, um grande painel, não é? Estes são os pequeninos que eles fazem, mas fizemos grandes sobre Gaudi, portanto era com os pedacinhos de azulejo, e eles faziam o seu projeto e depois construíam com os azulejos com várias cores, não é? Os trabalhos. Depois, no final do ano, fez-se uma grande exposição E depois alguns voltaram para as escolas. As escolas hoje em dia estão decoradas com os trabalhos que fizeram deste projeto e nós ficámos com alguns por aí. E estes são, eles ficaram tão sensibilizados que continuam ainda a vir fazer, não é? Estes já são trabalhos, porque aqui eles o que fazem levam para casa gratuitamente. Portanto, isto, por exemplo, fez uma criança, vem buscar e leva. Não paga nada por levar o trabalho para casa. Os pais às vezes perguntam, mas não se paga nada, não sei o quê, não. E têm essa vantagem do que fazem, podem levar para casa gratuitamente. Depois, o que não querem levar ao longo do ano, nós guardamos tudo. Temos na nossa feira anual, que é a Feira da Luz, a oficina vai ter lá um pavilhão de... Com... Sim, a Lídia está a conversar, já vai, está bom. Tem lá um grande pavilhão, tem um pavilhão de, pronto, com o tema do ano, sei lá, pode ser o ciclo da lã, pode ser as grutas do Escoral, que foi o ano passado, sobre as grutas, também muito giro, foi um projeto educativo. E depois temos também os jogos tradicionais e temos uma zona de uma barraquinha de rifas, onde vendemos as coisas, vendemos, rifamos, não vendemos, rifam-se as coisas, e então vai lá toda a gente buscar, queremos trabalho e não sei o que, então. E é uma maneira de nós todos os anos, pronto, e até pessoas de Lisboa que já conhecem a oficina vêm de propósito à Feira da Luz para irem às rifas, às rifas da oficina. Pronto, e assim, aqui é isso, bem, pronto, tudo se pode fazer, tentar usar as coisas, sinal, como temos os jornais, a cola. Esta zona aqui também é uma zona interessante, este ateliê esta semana está limpo e arrumado, que é a zona da costura e tecelagem. A zona da... costura, de selagem, bordados, pronto. Aqui normalmente também está uma monitora que vai enquadrando, portanto, as crianças. Há rapazes e raparigas, não é? Não são só as meninas que procuram a parte da costura e de selagem. Pode estar a mesa cheia aqui de rapazes. Eles aqui, não, pronto, funcionam lindamente a todos os níveis. Gostam imenso deste tipo de coisas e podem até bordar e fazer coisas na costura. Eles aqui aprendem a bordar, aprendem a trabalhar nos tiares, aprendem a, pronto, a usar as lãs, os fios. Isso também depende do projeto deles. Aqui é este tiar é da zona aqui do Alentejo, de Reguengos de Monsaraz, que também dá para fazer tapetes. Eles podem fazer uma tirinha, pode ser um trabalho de grupo, como pode ser um trabalho individual, depende da idade da criança. E pronto, e o que eles fazem aqui é mesmo um contacto com... com todas estas coisas, os fios, as lãs, os tecidos, a máquina, também os mais crescidinhos também gostam de aprender a costurar, se quiserem. Pronto, são coisas também muito giras e que às vezes é muito engraçado vermos aqui este espaço muito animado com toda a gente aqui na... Eles também têm os seus projetos, eles é que aqui na costura é a mesma coisa. Se quiserem construir uma boneca de trapo, ou se quiserem um boneco, ou se quiserem o seu bordado, desenham como querem, depois riscam, passam para o tecido, depois bordam à maneira isto deles. Também, isto é uma aprendizagem para as crianças, mas para vocês, monitoras, ao longo dos anos, sempre, aprender os ofícios sempre, todos. É isso, nós aprendemos com eles, não é? Não só eles aprendem connosco e nós aprendemos com eles. Aprendemos sempre muito, muito com eles, todos os dias. Porque todos os dias, não é? Eles vêm, todos os dias acontecem coisas diferentes, não é? Eu achei engraçado, o que estava a referir, essa questão de ser rotativa à função do monitor, não é? Isso era engraçado. É muito importante. Como é que isso funciona? Então, pronto, não é obrigatório, não é? Nós podemos ficar 2, 3 anos no ateliê, mas se acharmos que está na hora de mudar, então mudamos. E trocamos, vamos trocando umas com as outras. Por exemplo, eu estou aqui 2 ou 3 anos neste ateliê, acho que pronto, já é tempo suficiente, então quero ir para a modelagem, então mudo no ano seguinte, troco a monitora que está na modelagem, vem para esta zona aqui e eu vou para a modelagem ou para a carpintaria. Pronto, ultimamente tem sido mais ou menos 2 anos, cada uma muda. Essas coisas, há assim uma série de coisas que eu tenho estado a perceber, por exemplo, a questão da brincadeira, o espaço de não trazer para cá aquela obrigatoriedade da escola, mesmo esta coisa da rotatividade, as crianças terem uma série de possibilidade de fazer o que querem. Isto são tudo questões que vêm desde o princípio, são decisões, quase linhas de pedagógicas que vocês traçaram. Foi a filosofia de início, não é? Disto funcionar de uma forma livre, livre, pronto, é a filosofia em 81, quando a Virgínia, pronto, já agora falámos um bocadinho. A Virgínia e o Vasco Fernandes vieram de Santarém, portanto, eles havia uma associação em Santarém que, com um espaço deste género, pronto, mais pequeno, mas era uma oficina tipo uma oficina da criança em Santarém, que depois, pronto, falta dinheiro e outras coisas, acabou por não continuar, não é? E eles vieram para, fizeram-lhes a proposta e eles acabaram por vir para Montemor. E foi a partir daqui que, na altura, iniciaram esse trabalho. O Presidente de Câmara estava interessado também. Mas, isso, na altura, em Montemor, quando eles vieram para Montemor, o espaço que havia, pronto, também em relação ao espaço, isto aconteceu por acaso, porque na altura o espaço que existia disponível era este. Portanto, a Câmara, em 81, não tinha assim tantos espaços. E este espaço aqui era um espaço, na parte de dentro, não havia a ludoteca, era um espaço onde funcionava o arquivo da Câmara, as coisas velhas, uns armários muito antigos com os livros, coisas muito antigas, estavam tudo guardado ali para dentro. E aqui estavam estes espaços, não estavam bem iguais, claro, nós fomos adaptando. Na altura era o espaço disponível que havia, que eles disseram à Virgínia que pronto, poderia ser posto aqui. Criámos a oficina da criança, que não sabíamos muito bem o que é que iria acontecer, não é? Porque pronto, não havia muito dinheiro, não havia. E começámos com poucos ateliês, as coisas simples, a pintura, a equipa também era mais pequena. A equipa de início éramos três ou quatro. Era a Virgínia, o Vasco, eu, outra colega que está no Centro Juvenil e outra que já se reformou, portanto, foi a primeira equipa. E atualmente? Atualmente somos quatro. Mantém o mesmo número quatro. Normalmente, para funcionar mais ou menos, uma que se reformou, a Feliciana, que há um dia há de vir alguém para o lugar dela, e uma que, e a Terezinha, que era a coordenadora, que se reformou também. Estou neste momento eu, mas eu já disse que eu quero ser a monitora do ateliê, dos espaços, e alguém há de vir para o meu lugar pois, para coordenar, alguém que queira andar nas reuniões, nos papéis, nessas coisas. É mais chato de tudo, é isso. Digo-vos que a coisa pior é essa. Eu adoro estar com eles e trabalhar nos espaços e tudo isso, que é que a oficina adoro. E é isso que eu sempre fiz ao longo dos anos. Pronto, a parte burocrática para mim não é tão importante e não gosto tanto, só alguém tem de fazer, não é? Claro. Fazer a ligação, ir às reuniões com o vereador e com o nosso chefe de divisão, com o grupo da animação cultural, que reunimos muitas vezes em grupo, porque a Câmara de Montemor tem muita gente nesta área, portanto tem a oficina da criança, tem a biblioteca municipal, o turismo, e tem a área do desporto, todas estas áreas trabalham com crianças, nós de vez em quando temos que reunir, não é? As escolas também, porque trabalhamos também em grupo, não é? Nós temos o nosso trabalho em tempo livre, mas há os grandes eventos, sempre o Dia Mundial da Criança, Semana Cultural e a Feira da Luz, são coisas que todos vamos trabalhar para um espaço, não é? Trabalhamos todos em grupo e de vez em quando é preciso reunir, não é? E também saber o que é que cada um está a fazer nos vários serviços, é essa ligação claro, que se tem que fazer, claro. Não é? Agora vamos a esta parte. Aqui é a parte da carpintaria, tudo acontece também aqui neste espaço. Há uma zona, pronto, ali onde se guardam madeiras, onde temos algumas máquinas, onde, pronto, é aqui o recanto das coisas, onde eles podem também escolher, pronto, no fim do dia está assim. Temos máquinas, temos essas coisas todas, eles os mais crescidos já cortam, temos, pronto, há a monitora também, claro, sempre a vigilar, por alguma coisa que aconteça, mas eles mexem nas coisas todas, não é? Uhum. E o pregar, o cortar, o serrar, o escolher as coisas, o mexer nisto tudo, eles adoram. Portanto, é importante que eles mexam nestas coisas todas, este, não é? Este espaço já é para crianças a partir dos 6 anos, mas, mesmo a essa idade, na maior parte dos espaços pedagógicos, escolas, isso, hoje em dia há muito aquela coisa de segurança e as crianças não tocarem quase não nada. Não podem mexer, não é? Mas eles aqui vêm, trabalham com o torno, pregam os preguinhos, mexem na cola, trabalham ali com a lixadeira elétrica, fazem as coisas todas. É. E há uma responsabilidade nas coisas. Sim, não tem acontecido. Não é assim nada que eles percebem que podem funcionar. Sim, sempre foi assim. Mas é verdade que fora. O caso é que ele está a fazer. Ele está a pregar um preguinho, mas há aí meninos de 6, 7 anos também gostam de pregar preguinhos e vêm a pregar os preguinhos. Não é só ele. Isto é, pregar pregos é das coisas que eles mais gostam de fazer aqui na oficina. É uma oficina, é um espaço de trabalho. Pois, é isso. que os pais sabem, os pais conhecem, não é? Como sabem que eles vêm para aqui, podem martelar o dedo. Mas faz parte, não é? Pois. Não temos meninos a chorarem, meninos a arriscarem e estragarem as coisas. Aqui temos crianças felizes. Pronto, é um pouco isso. Isso deve-se ao quê? Deve-se à metodologia de trabalho, à forma como as pessoas, como os monitores tratam as crianças, ao afeto, ao desenvolvimento dos afetos. O que as crianças precisam é de compreensão, de mimos, de responder às necessidades do brincar. Portanto, é um projeto que, no fundo, responde à necessidade das crianças crescerem de uma forma saudável, não é? E o brincar faz parte da vida, e o problema é que as escolas estão, esta sociedade tão preenchida de regras, deixa pouco espaço para as crianças poderem expandir as suas necessidades de brincar e crescerem de uma forma livre, espontânea, onde possam ter um espaço onde possam sentir-se livres, no fundo, e fazer e desenvolver projetos do brincar. No fundo, isto são projetos. Eles ao fazerem um carro, ou uma caixa, ou uma gaiola aos passarinhos, ou... Portanto, eles estão a desenvolver a criatividade, porque, no fundo, é uma ideia que eles têm que não conseguem conceber, mas têm os meios, têm os monitores que os ajudam a conceber esse projeto do brincar. Portanto, é isso. Lá está, não é? E uma das coisas que eles gostam de fazer aqui neste espaço é isso. Eu começou a ter aqui outra parte. Pronto, aqui é este espaço que nós guardamos mais para a pintura. E aqui na pintura tudo pode ser pintado, desde a madeira, a papel, a sessões, pronto, uma sessão com o professor nesse dia venha pintar a sombra, pintar o retrato. Pronto, é um espaço que nós podemos estar aqui vários ao mesmo tempo a trabalhar, e é assim um espaço disponível para eles também poderem pintar tudo e mais alguma coisa. É o que está a acontecer aqui. Está aquela parte da carpintaria, há uma ligação à carpintaria, e esta zona aqui, tudo que aqui está, são coisas feitas ali na carpintaria. Exato. E que eles depois continuam aqui na parte da zona da pintura, a decorar, a pintar. Pronto, continua o projeto. Mas esta secção, por exemplo, também se adapta a outras situações, a outros dias, depende do dia, não é? Se vierem cá um dia de manhã em tempo de aulas, por exemplo, pode estar aqui uma professora a trabalhar com eles, sei lá, ou a modelagem, ou a reciclagem de papel, ou outras coisas, não é? E durante a tarde é um prolongamento da zona da carpintaria, não é? Pronto. Nós também adaptamos os ateliês, o espaço, depende do momento, do projeto, da turma, ou em tempo livre, tudo acontece. Por isso é que eu digo todos os dias são diferentes, não é? Não é assim. Pronto, isso é importante, é isso, não é? A pessoa não ficam estressadas aqui. Mas por aqui vamos à parte da modelagem. É que aqui, pronto, esta é a parte onde nós temos aqui, onde lavamos as mãos, fazemos com as tintas, lavamos pincéis, pronto, esta parte também é muito importante ter aqui. Ai, desculpa. Esta é sempre... Esta bancada, claro. Pronto, e temos, durante o mês de julho também fazemos culinária, aí é que, pronto, temos uma pequena cozinha, mas todo este espaço vai ser este espaço onde temos ali, dividimos dois grupos, os mais pequenos e os mais... e os maiores, e fazemos culinária. O mês de julho, então, aí é que é tipo um cursozinho culinário. Ao longo de todas as manhãs, vêm à oficina e trabalhamos durante essa área, da qual eles gostam imenso, não todos motivados também. Pronto, e depois também convidamos sempre um mestre cesteiro. Julho e agosto convidamos sempre alguém. Pode ser um artista plástico, pode ser um artesão, pode ser uma pessoa na área da música, que venha fazer um trabalho connosco ao longo desses dois meses. Então, há dois anos que fazemos, este ano vai continuar, o mês de julho vamos ter um cesteiro connosco, que é aqui do nosso concelho, e que vem trabalhar com eles a área da cestaria, e eles vão aprender a fazer cestos. Vamos ter um ateliê mesmo ligado à cestaria com o senhor, e aí o monitor é mesmo o senhor que está com eles, portanto vai ensinar a trabalhar na área da cestaria. E vamos ter uma pessoa na área da música também, do ensemble, que é um professor de música conhecido e que passou pela oficina, era um grupo, pronto, quando era pequenino também, e que hoje é professor de música, tem uma associação e vem cá fazer, pronto, animação musical, pronto, vai fazer um trabalho a esse nível, vai fazer umas 5 sessões durante o mês de julho. Uma manhã, à segunda-feira, eles têm essa aula com ele, portanto, e também ano passado foi muito bem e eles também gostam e vai continuar também, mas pode ser na dança, pode ser a escultura em giz, já aconteceu, escultura, outras coisas, não é? Pronto, convidamos sempre alguém de fora para vir nesses meses, animar um bocado, pronto, e porque haja sempre, é giro também, não é? Também verdade? É um motor outras ferramentas. É. Pronto, e também temos alguns artistas de Montemor, sei lá, pintores e escultores, e que nós às vezes aproveitamos para convidá-los para virem trabalhar connosco durante esses meses. E alguns eles também já os conhecem, e alguns até são professores ou na escola ou num sítio qualquer, e conhecem a oficina e que passaram por nós e que vêm também. Isso é bom também para eles e para nós, não é? Pronto, e continuamos com isso, temos aqui outro espaço. Este espaço está, esta semana a monitora está de férias, que é um espaço também da modelagem, olaria e cerâmica. Pronto, é um espaço que também eles gostam muito. E também é um espaço muito importante. Este espaço também está desde 1981, não é? Pronto, o bar é muito bom e muito importante para eles, todas as idades. Desde o mais pequenino, ou dos 3 anos, ou aos 14, 15, 16, não sei. Todos gostam muito. Até os pais, os avós, toda a gente. Que às vezes chegam ali e podemos experimentar, não sei o quê. Pronto. O barro é uma coisa maravilhosa. E vocês fazem modelação, mas também cozedura? Sim, vibrar. Temos forno, temos tudo. Pronto, eles fazem a peça fica a secar, e depois podem pintar a peça é cozida. E fazemos todo o percurso, não é? Desde o fazer até depois o acabamento e podem levar para casa a peça no fim, não é? No final. E aí, pronto, tem as coisinhas que vão fazendo ao longo do ano e depois, e algumas que já estão aqui, que depois irão também para a olaria, também usamos, não é? É uma coisa, isto é muito bom para eles, muito bom mesmo, ficam... Sei lá, e quando eles estão aqui na roda é uma forma de acalmar, nem que seja só por estar na roda. A roda começa a desandar e ali com o pedal e não sei o quê, e o controle da mão e com o pé, não sei o quê. É muito bom porque eles ficam calmos, pronto. Mesmo o miúdo às vezes que anda mais irritado ou chateado ou com alguma coisa, vem à roda e acaba por... Eu acho que é... Eu digo a toda a gente, compre uma roda lá para casa e isso acalma. É ótimo, a pessoa deixa de pensar noutras coisas. E, aliás, na oficina, nós quando estamos aqui, eu não consigo pensar em mais nada. Isto é tudo oficina. Eu passo o dia inteiro a correr de um lado para o outro. Portanto, isto é mesmo, é tipo uma terapia. Fico estressada, mas é tanta coisa que quero fazer. Não é porque é ótimo e nós acabamos por esquecer tudo o que existe no, na parte, no exterior. É tudo. É assim. E isto já há muitos anos, não é? E o exterior, por exemplo, este contexto, a crise, não sei o que, isto entra muito por aqui adentro através da sim, pronto. Isto é uma pequena cidade, não é? De Montemor. Apesar de. Há pessoas de Montemor que já não trabalham em Montemor, trabalham fora de Montemor, trabalham em Évora, trabalham em Setúbal, trabalham em Lisboa. Pessoas de Montemor trabalham em Lisboa. É uma hora de caminho aqui, pronto, em autoestrada e estão ontem em Lisboa. Pronto, vai-se lutando, claro. Só que eu acho que em Montemor nós temos a nossa Câmara dá imenso apoio, até mesmo às crianças nas escolas e a cantina escolar, a comida, tudo isso. Isso é uma mais-valia para todas as crianças e nota-se que hoje em dia eu penso que as crianças já comem quase todas na cantina. Antigamente, em 81, ninguém comia na cantina escolar. Quase tudo comer a casa e não sei o quê. Hoje em dia, não, toda a gente come na cantina, não é? Uns porque ainda têm alguma coisa, outros porque a cantina é uma forma de eles, pelo menos, terem uma refeição, pronto, uma boa refeição, não é? Porque a Câmara tem isso tudo controlado, comida é boa, pronto, as cozinheiras são da autarquia e tudo isso é muito bom. E penso que há todo esse apoio que nós ainda temos a nível aqui da Câmara, no Montemor, que abrange a cidade e o concelho, isso é bom, não é? já há alguns problemas, claro que há pais desempregados, há famílias, pronto, há alguns também ao suporte dos avós, não é? Tem a família, é muita família, senão a avó e o avô ainda vão ajudando, não é? Se já não têm, se não têm casa ou se não conseguem pagar a renda, é o avô e a avó ou estão a viver juntos, ou pronto, a família acabou por se juntar, não é? E pronto, para terem menos despesas. E alguns avós que ainda tinham e têm a reforma, porque a reforma deles ainda está, pronto, pode não ser uma reforma muito grande, mas está certa, não é? Por enquanto. Então, isso é ajuda também para eles e pronto. E alguns avós da zona ainda tinham algum pé de meia também, as pessoas podiam ter um pedacinho de terra, ter algum dinheiro guardado. Daí, e tem o quintal, tem a horta, tem os animais, não é? Porque nas grandes cidades não há nada disso. Nós aqui, pronto, ainda as pessoas têm a horta, não é? E acabam, a maior parte das pessoas aí, pronto, do campo a 4, 5 quilómetros, ou têm algum familiar, ou mesmo aqui da cidade estão a voltar a ir às terras, aos terrenos que tinham, ou alguém, um amigo, ou alguém que empresta, ou que dá, ou que pode lá ir semear, e as hortas estão a aparecer, hoje em dia estão a aparecer imensas hortas aí à volta e as pessoas a cultivarem novamente. Isso ajuda muito. Claro. Com menos essa parte, é menos esse dinheiro que gasta e sempre tem alimentação, não é? Pronto, é o que nós notamos, pronto, claro, pronto, há uma pessoa ou outra com mais necessidade, mas ainda dizer assim, casos graves, assim, pronto, como já se nota aí, por enquanto aqui ainda não, há um ou outro, mas não é assim que... Mas, assim, só a última pergunta, que era para contextualizar um bocado o porquê de nós estarmos cá. Sim. Nós viemos, estamos ali nas oficinas do convento, integrados no Festival da Cidade Preocupada, e estamos acabamos por estar a entrevistar, a falar com várias pessoas e falar um bocado sobre o panorama cultural da cidade e estes vários espaços. E toda a gente gostava também de indicar este como um dos espaços, oficina da criança, um dos espaços importantes a vir. O que há em comum a estes espaços que existem aí? A miudagem começa aqui, quando os adolescentes vão para o centro... Por exemplo, as oficinas do convento, o jovem, que é o Tiago, passou pela oficina da criança com 4 anos, não é? Porque a Virgínia, quando veio para Montemor, o Tiago tinha 4 anos. E eu fiz a oficina da criança o tempo todo connosco. O Tiago, as vivências dele, o que ele bebeu, foi sempre aqui na oficina da criança. Andava sempre atrás da mãe e do pai, tudo, os grandes projetos, as coisas que se fizeram de início, ele estava sempre connosco, foi um dos jovens que bebeu tudo na oficina da criança. E ele e alguns tantos que estão nas oficinas do convento, que são jovens que passaram pela oficina da criança. E daí que, pronto, eles têm esta ligação, pronto, a oficina é mais um espaço de referência para todos, não é? Porque está ligado, lá está, a oficina do convento, a oficina da criança, centro juvenil também, não é? Porque o centro juvenil foi criado mais tarde, mas também foi para dar continuação um pouco aos jovens, não é? Porque também é um ponto de encontro, é um apoio para os jovens de Montemor, não é? Eu digo sempre, quando eles já não podem vir, ou que já têm 18, 19, que já não andam na escola e não querem já fazer, pronto, algo, andam, eu digo, vão para o centro juvenil, porque lá está a Anabela, está lá a BOC, e vão encaminhá-los e vão fazer alguma coisa, e vai ser interessante também. Portanto, é a continuação da oficina da criança, não é? Outro espaço também importante é a nossa biblioteca municipal. Nossa biblioteca também tem quase, mais ou menos, como a oficina da criança, os anos, não é? Desde, não sei se foi em 81, agora não estou bem certa, mas sei que já há muitos anos tem a nossa biblioteca e eles também vão à nossa biblioteca municipal, é um grande apoio também. Podem ir ler e podem usar os computadores também da biblioteca municipal. Pronto, é um ponto também de referência para os nossos jovens de Montemor e crianças, também tem a parte infantil, também há atividades, também há animação do livro, também há imensas coisas na nossa biblioteca municipal. Portanto, é toda esta ligação, oficina da criança, centro juvenil, biblioteca municipal e a área do desporto, que Montemor tem feito imenso trabalho na Câmara, ligado, tem uns tantos animadores desportivos, trabalham com as crianças durante o ano letivo, vão às escolas, fazem ginástica com eles. Depois temos a nossa, depois a outra parte, que é a nossa piscina de inverno, não é? De água quente, também fazem lá o trabalho todo com eles, e agora no verão as piscinas, as novas piscinas, que até vem gente fora de Lisboa para as piscinas de Montemor, ao fim de semana são filas enormes. que aquilo é, pronto, que todos gostam de usar e que é também ótimo, pronto, eu penso que as piscinas também é um ponto de referência, não é? E os animadores todos que lá estão fazem também um trabalho importante, são pessoas que são da Câmara e são os animadores desportivos e que são, que, pronto, aí a maior parte deles passaram pela oficina da criança. Os animadores, esses animadores que são os professores de educação física que estão nessas áreas todas, são jovens, hoje já com 30 e tais, 40, que passaram por nós, também pela oficina da criança. Portanto, é tudo. Começa tudo. Há esta ligação, Amada. Isto é um começo de vida. E hoje em dia, pronto, e nós também, por um lado, estamos felizes porque Montemor, neste momento, tem muita coisa, tem tudo. Hoje temos ligado, temos o Rui Horta cá com a parte ligada. O espaço do tempo também faz imensas coisas, não é? E que desde os jovens aos mais pequenos também, e também é importante toda aquela parte, e a parte da dança, que a Câmara também tem, a parte ligada ao balé, com a professora de balé e os alunos, todos eles, com 30 e tais também, já passaram todos, também alguns passaram pela oficina e que foram, pronto, e que continuam, e é muito, e todas estas coisas eu penso. Temos que, pronto, agradecer a todos, mas também à Câmara, não é? Porque a Câmara, a nossa Câmara Municipal, ajudou imenso e acarinhou todos estes projetos e concordou com tudo isto. Pronto, isso é. As pessoas evoluíram, a cidade também evoluiu, toda esta gente está em Montemor porque também um bocado é isso, porque tivemos o carinho da nossa autarquia, não é? A Câmara, ao longo destes, todos estes anos, teve um papel muito importante, mesmo porque podia ter, pronto, pensado numa área completamente diferente, noutras coisas, investir noutras coisas completamente diferentes, não é? E pronto, o percurso de Montemor poderia ter sido outro, não é? E assim, as crianças, todas as crianças que hoje já são os crescidos, os pais, beberam um pouco da oficina, desta criatividade, tudo, pronto, do seu desenvolvimento, não é? A nível pessoal, foi aqui que eles, as raízes, não é? E nós estamos gratos por tudo isso, não é? E esperemos continuar, vamos ter um novo espaço, não é? Exato, ok. Toda a gente diz, mesmo eles, os mais crescidos, dizem: Lídia, vocês vão sair daqui, isto é magia. Ai, como é que vai ser? Porque isto é maravilhoso, isto é mágico, é único. Eu digo, sim, mas pronto, nós vamos ter um centro de raiz, que é o arquiteto da Câmara que desenhou, e que ele veio com um espaço lindíssimo, que vai ficar junto às piscinas municipais, além, ao parque urbano, uma zona toda de relva. Mas uma zona de exterior muito boa, grande, não é? Por ter relva, podia ter terra, não é? Porque nós aqui, a parte exterior da oficina era de terra, montes de terra, quando não, pronto, não tínhamos aqui os carros, nem os jardins, e eles brincavam muito na rua e beberam muito, tipo o Tiago e todos eles na altura, faziam grandes construções na rua, de canas, tudo e mais alguma coisa, beberam tudo isso. Hoje em dia isso já não é possível, mas no novo espaço, que é o parque urbano, vamos ter uma zona de exterior muito boa. Claro que é o parque urbano, vão estar lá os avós e os pais, então poderá ser a ligação com todos eles mesmo. Pronto, vamos ter, por exemplo, uma grande ludoteca que as portas vão abrir para o parque, não é? Se as portas abrem, então vamos ter o parque todo dentro da oficina. Então ali vão estar os pais, os avós, os tios, os primos, pode ser um trabalho e uma ligação também muito boa com toda a família, não é? E até trabalhar possivelmente fins de semana. Nós agora não podemos trabalhar, porque é uma equipa pequena e não podemos. Mas mais tarde, um dia, podemos ter uma grande equipa e trabalhar também ao fim de semana e fazer alargar o trabalho a toda a comunidade, pronto, em tempo livre e com os avós, com os pais, com toda a gente. Os pais também todos dizem, me dizem: oh, Lídia, nós também queríamos ter uma oficina da criança. Era ótimo para nós também, pois, por enquanto temos para as crianças. Quem sabe, um dia mais tarde, se pode ter, pronto, para os pais também e para os avós, que os avós também têm coisas muito interessantes, estão mais disponíveis, já estão reformados e gostam de vêm buscá-los, vêm falar connosco. E até podem ter coisas lindas que eles nos podem ensinar, né? As vivências deles, não é? Que são, e algum é artesão, outro é isto, outro é aquilo. Mesma parte da história. Tudo. Lídia, obrigadíssimo. Foi uma visita fantástica. É o que eu vos posso, pronto. Se quiserem voltar, saber mais alguma coisa.